operatore di telefono. Com 897, eu sou parador de hotéis, autorizado a sinal ILS. Shake o trim, livre pouso, pistão zero, variável com 2 nós. Autorizado. Autorizado, variável do 3 nós. Torre Salvador, OTAN 3171, acionamento na posição número 6, posterior feedback. Estou ciente do acionamento, chame para o push. Chama push, 3171. Igual ao 7-5. Torre 118, acionar 95. 18-95. Terra. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardada no 705. Sete, os 45 direito, 219. 5, chega o trem, pouso autorizado, variável com 3 nós, pistão 0. Baixado para vara autorizada no 7 do 5. Alfa, Armando 13, está prendendo no 7. Solo Salvador, o 131 no 71, pushback e acionamento. Vai reportar ataque, tá 3171. Salvador, acionando identificação, desça para o nível 050 na chegada a ponto, ajuste ao altímetro no 012. Aos 48. Obrigado. A PK 70 autorizada a final do procedimento LSX2. Desça fora 2 mil pés, altímetro no 0 no 2, reporte estabilizado. Estabilizado é o voo 1897. 1897 completa final, torre 118, décima 95. Torre 118, muito obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, é o voo 1897, ponto 3 baixo para o canal, para o seu céu. 1897, pouso autorizado, variável 3 nós, 1012. Confirmando, 1897, pouso autorizado. Gente, autorizado, obrigado, 197. Sete nove cinco mantente da Juliette. Solo Salvador, o TAM 3171, para o táxi, tem 214 a bordo, galeão alternativo a 4 horas da noite. 3171, táxi autorizado até ponto de espera via pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, torre 118.95, ajuste na 0, na 2, bom voo. Torre 1895 via pátio, Índia e Alfa, da 795, observe o Airbus Delta após ingresso Juliette, portão 9, através do 7, que até então falou muito. Após o Airbus. Bom, desculpa aí, mas eu até hoje demorei. Zero na chegada, Mari. Ajuste de altímetro no 0, 1, 2. Fala, bom dia, boa noite, 97, direção na Alfa. Boa noite, 97, bom dia. Juliette, portão 612. Juliette, 612, 897. Estabilizado LS, ó, homem, acho que você tá. Completa final, torre 118, décimo 9, 5, 4, pra cá, 6, 7, 7. Tá, respondi. 3153, autorizado, final do procedimento LS, que foi visto no 0, desça para 2 no PES, altimetrou no 0 no 2, reporte estabilizado. Autorizado LS, que foi visto no 0, desce 2 no 0 no 2, reporte estabilizado. Variável com 3912. Mesmo para o pouso na 190, 6570. Zona 531, autorizado, direto zona, reportado, estabilizado. Direto zona 31. Azul 4177, controle Salvador, na escuta, clareza 5. Gente, igualmente, Azul 4177. A gente chama agora o centro Recife, 126.0, Azul 4177. Pode confirmar pra gente? 126.0. 260, obrigado. Sete zero, cinco oito, direita, 1219. Direita, 1219. Salvador, boa noite, essa carga 6570, livrou na. Essa carga 6570, ingressa na Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Autorizada a decolagem, está 10, está 3, 1, 7, 1. O controle 1208? Sim, 1208. Obrigado, Alex. No ao 00, controle 1208, boa viagem. Obrigado, 08. 3153, completa final, torre 118, decimal, 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Controle São Paulo, controle Altan 3171. 3171, controle Salvador, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída da El, após Leda, Direto Brito. Para o 360, da El, Leda Brito, tá? 3171. E o 98111, autorizado a final do procedimento ILS X-Way, desça para 2-1-10, altímetro no 0-2, reporte estabilizado. 981. Ok, autorizado 2000, autorizado ILS X-Way da 1-0, vai chamar estabilizado, viu? 98111. Autorização. Chamou o Saulo? Altan 3290, autorização é essa. Tá, mano, ficou com o Mary Pouca, Caju. Manda. AC6570, Juliette, parte 3. Atende o sinalizador quando lá. Juliette, parte 3. Atende o sinalizador, ok. Ok. Baixo travado, tá 3153. Tudo autorizado, pista 1-0, variável 3-9. Livre, pouso 1-0, 3153. Paulo Salvador, por via, azul 4201, informação eco. Tinha. Prossiga. Confere o número 2 para cópia. Ciente, azul com a 201. Salvador, bom dia, azul 4040, informação eco com. Confere o número 3, azul 4040. Sua escolha. Paulo Salvador, bom dia, tá 3153, grupo. São 3153, ingresso na Alfa e reportante da Juliette. Alfa e reportante da Juliette. São 3890, cópia. Autorizado Recife, nível 330, prossegue na Peruísque 58, da cola da 1-0, curva esquerda após, curva Pernambuco, transição Caju. Acionando o transponder 5530, controle Salvador 1-2-0, decimal 80. 198 no ONU, completa final. Torre, 198, décimo 95. Matou 818, 95, 98, 1. Zona Bandeira Ecológica, pé esquerda, tá correto, mas pronto, botão 2. Feedback de acionamento, são 3890. Zona Bandeira Ecológica, pé esquerda. 3153, o mantente da Juliette, gate previsão número 3, encontra-se ocupado. Bandeira Juliette, é azul 4201, no copo. Partilha. Autorizado, Campinas, nível 320. Decola da 10, curvas à direita, após. Cumpre o perfil da EL, veio após o Abride, onde intercepta Pesulo no meia, brava até azul, após conforme a rota do plano. Acenando o transfondo 5532. E controle Salvador em 120, décima 8. Aprovado Campinas, 320, decola da 10, curva à direita, da EL, Leda Abride, Pesulo no meia, brava até azul, 5532, nas pontes, sai 20, décima 8. Metro 201, cotejamento correto, chama pronto, pushback e acionamento, botão 1. Marado, 401. Alô, Salvador, bom dia. 9621, na informação é quando possível, conforme Galeão. Número 2 para cá, vou chamar 6211. Muito obrigado. 4040, copa. Prossiga, 4040. Cuidado com o fim, 340 é o nível, decola da 10, curva direita após. Cumpre o perfil da EL, Leda, após voa briga, onde intercepta o peso 1 no meio. Acionando o transponder 5524, controle Salvador em 120, décima 8. Azul 4040, autorizado com fins 340, decola no zero, direita da EL, Leda, Bridge, eu perdi o Lu no meia. Aciona 5524, controle 20, décima 8. A ponte é a número 3, que informarei quando pronto para o posicionamento 40-40. Azul 4040, total 9894, controle Salvador, acena identificação extra para 2.000 pés na chegada Mar. Ajuste de altímetro no 012, reporte localizador. Autorizado. Eu autorizo fazer o 180 na posição aqui. É o Rio? Pô, copiou o Rio, 9891. Autorizado, fazer o 180 e livrar. Tá bom, obrigado. Vou livrar 1219. Quando livrar, vai chamar 1219, Rio 9891. Confere, o número 2 para copiar, o gol 1804. Alô, Salvador, Rio 9891. Rio 9891. Alfa, Juliette, parte 3. Posição prevista é meia dúzia. Alfa Juliette 43, para 62, 92. É 219, cópia. Prossiga. Pedro Galeão, nível de voo 280. Decola da 1-0, curva direita após, compra o perfil da EL. Leda Brise, onde intercepta peso 1-0, Smart e Lúcio, tu e após, conforme a rota do plano. Mestre Nano Transponder 5535. Controle Salvador, Pere 120, decimal 80. Dado 280 Salvador, correção Galeão, via Zulu 1-0, Smap Lúcio, decolando da 1-0, curva direita da Eoleda Beach, 5535 é o código e 1208 controle. Por gentileza, a possibilidade de coordenar um nível mais alto, por favor. O centro solicitou esse nível devido a um problema que eles estão tendo, mas falou que a ascensão vai ser coordenada com eles. Ah, tá ok, muito obrigado. Estamos pronto, botão 5, se tiver questionamento hoje. Camarão, obrigado. Autorizado Galeão, nível 300. Decola da 10, curva direita após, compra o perfil da EL, Leda, após voa Bridge, onde intercepta peso 1-0, Smap, Lúcio, e após conforme a rota do plano. Achando no transponder 5534, controle Salvador, pere 120, decimal 80. Ótimo, pronto, foi tão 8, espera que eu falei. Botão 380 para posto de estacionamento no portão. Botão 2, estamos 3890. Em coordenação com o pedido de solo, reporta táxi. Botão para o táxi, estamos 3890. Salvador, bom dia, gol 1642, informação eco, autorização recíproca. Eco confere, guarda-copa, prepare Puka, transição Caju. Puka Caju, obrigado. Salvador, 5201 para o pushback, só. Aguarda, Júlio. Aguarda. Salvador, são 3890 para o táxi, 92 a bordo, 4 horas de alterna Natal. Táxi autorizado, direita via Índia, no ponto de espera, sou em 18, decimal 95, ajuste na 0, 12, bom voo, são 3890. Via 12, direita Índia, ponto de espera, 295, apoio, são 3890, obrigado, bom dia. Azul 4201, coordena equipe de solo após o TAM, liberar o setor autorizado, pushback saneamento, chame táxi. Autorizado, pushback saneamento, azul 4201. Bom, 6, 4, 2, cópia. Bom, 6, 4, 2, copia. Ah, afirmativo, né? Recife. Recife, nível 390. Prossegue no Peruísque 58, da cola da 1-0, curva esquerda, pode. Compra um perfil Puka, transição Caju. Acionando o transponder 5541. Controle de Salvador, pera em 120, décimo 80. Autorizado Recife, nível 370, via Amperuís 58. Decola da pista no 0, cruza esquerda, Puka, Caju 5541 e o controle 1208, gol 1642, a posição é a 10. 1642, o nível autorizado é o 390. Solicito 37. Quero corrigir, obrigado. Total 98948, estabilizado no localizador. Total 9894, completa final, torre 118, decimal 95. 11895, muitíssimo graças, bom dia. Bom voo. Salvador, bom dia, o total 9894. Continua a aproximação agora, pista livre total. Gente, mantendo a aproximação na sua escuta, o 9894. Bom, vou chamar Scanner 621, na posição 5, pushback de acionamento. 621, em coordenação grupo de sala, reporta táxi. Trabalha para o táxi, 621. Posso aéreo 2584, controle Salvador, aciona identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste de altímetro no 012. Mari, descendo até o 050, posso aéreo 2584. Total, pouso autorizado, pistão 0, vento variável com 3 nós. Copiado, senhor, livre pouso na 1-0, total 9894. 3890 aos 22, controle 1208, boa viagem. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3890, pouco Caju. 3890, ponto em contato, radar na decolagem, subo para o nível 330 na saída Pulca, transição Caju. 330 Pulca, Caju, tá? 3890. Paulo Salvador Azul 4201 para o táxi a bordo na 20, autonomia 4 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. Sim, táxi autorizado, direita via Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste na 0, 1-2, bom voo. E negar na 0-2, ponto de espera com a torre 1-1-8-95, tenha um excelente dia. ...40-40 na escuta. Prossiga, 40-40. Totalmente pronto. Afirmo. Os colegas da companhia liberar até agora estão autorizados. Chame táxi. Passou da firma na retaguarda. A gente insiste e toma aí para o táxi 40-40. Direito 219. Sim, senhor, direita no final da pista, 219, o total 989. Torre Salvador, bom dia, azul 4201, ponto de espera 10 pronto. Alinha e mantenha, azul 4201. DP 5594, informação e curso é eco. E agora a coordenação, tribo. É 2-1 no estacionado, ponto de ataque, tem 137, 137, 3,50 de autonomia e alternativa Guarulhos. Como não me número 2, vai seguir em Embraer da Azul, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste na 092, bom voo. Taxi segue Azul, 235, ponto de espera, 6219. Confirma a alternativa? Guarulhos. Tente. Salve, Salvador, total 9894, bom dia. Bom dia, total 9894, reporta antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, o 9894. Azul 4040 para o táxi, Galeão 12:50, 104 agora. Táxi aprovado, direita via Índia, no ponto de espera, Torre 118, decimal 95, ajuste na 02, bom voo. 02, Índia, 18:95 lá, bom dia. Gol no 607, informação é composição 1-1, com possível autorização, Guarulhos. Número 2, Frecópio, gol no 607. Guardando. Foi Salvador, azul 4040, bom dia, ponto para 104. Bom dia, 4040, alinhar e manter. Quatro Juliette, portão correção. Pátio 3, posição 6. Posição 62, assistente, via táxi 6 Juliette, total 98, na frente. Dael, Dael Leda Bridge, subindo para o 320, 4201. Lucera 2584, está autorizada final do procedimento ILS XY10, terça para 2 no pé, altímetro 1013, reporte estabilizado. Autorizado o final do S1, estão na 0 e 3 Recife, para 2584. TAM 3890, chama agora o centro Recife, 125.45. S54, TAM 3890, bom dia. 125.45. 254, TAM 3890, bom dia, obrigado. Decolagem 4040. Decolagem 4040. 55 no 4 4 5 5 no 4 4 0, Aracaju, nível 1, 5 0. Decolagem 1 0, curva à esquerda após, com comprimento da boca, chama após direto. Acena transponder 5551, controle Salvador 120, decimal 80. Bom, 607, cópia. Prossiga. 30 Guarulhos, nível 360. Na colodão na 0, curva direita após, cumpre o perfil da El. Leda, após voa bridge, onde intercepta peso 1 no 6, Bravo, Hotel Zulu, e após confirmar o outro ponto. Vou acionar no transponder 5544 e o controle Salvador para Arena 20.80. Para o gol no 607, aprovado nível 360 até Guarulhos. Decola da ONU 0, perfil da Dael, após Dael, Leda Bridge, Intercessor Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Trive Poços. 5544208, tá no 1-1, reportará pronto. O cotejamento tá correto. Send a to clearance, goal 1715. Prossiga na escuta, Alfa que segue. Conexão autorização de reboque, combate 3, até a posição 08, combate bound. Bom noite, 04, ele está puxa. Fazendo a sua repetição, reporta ataque. Prossiga, Alfa que segue. Conexão autorização de reboque, combate 3, até a posição 08, combate bound. Sente, aposto para ingressar no pátio principal. Para a Marinésia, combate de bomba. Sério, aviso de batalhão, chegada bomba, 362. Controle Salvador, bom dia, batalhão 2223. Informação, tempo, eco. Batalhão 2263, controle Salvador, aciona identificação. Retornação para sequenciamento, curva direita, proa 235. Limite Vanessa Tua por 30 milhas. Tráfego 10 horas, 5 milhas rumo Sudoeste. Passando nível 195, ele fica até o nível 170, Alfa Tank 72. Azul 4201, conforme instruções do Centro Recife, está presente direto o bridge. Direto o bridge, 4201. One seven one five, vertical. Good, Brasília, flight level 360, via Brazil 17, runway 10, after departure, right turn, upper departure and Alpha transition. Call code 5552, Salvador approach, frequency 120.8. Dael Leda, Bridge Ocean Air 6211. Solicita se possível coordenação ao centro nível superior. Confirmo mesmo, solicitado. Possível 360. Eu até aguardo a coordenação. Muito obrigado. 5552. Board flight for the setup and push. Gate 9M. Passare 2223, autorizado descida para 5 mil pés, altimetro 1013. Cola da 1-0, curva direita após, cumpre perfil ABA após posição Alpha. Acionando o transponder 5546 e controle Salvador Perena 20.8. 7, chama pronto, portão 4, pushback acionamento. Fala Gol, 1642, pushback acionamento, o gate 10. Aguarda, Gol 1642. Aguarda, pushback. Oceano 6211 autorizado, nível 360. Sente, ascensão 360, 6211, muito obrigado. Azul 4201, chama agora o centro Recife, 133.25, alterna 133.95. 3325-3395, boa, 4201. Boa. Quatro zero, chama agora o centro Recife, 133.25, alterna, 133.95. 3325, já está alternado, 33195, vou dar certo. 133.95, alternada. 95, vou dar certo. Salvador, Gol 1804, 173, Campinas, 3 horas e 20 minutos, autorização de táxi. Táxi autorizado via pátio, enviei alfa no ponto de espera, torre 198, décima 95, ajuste na 0, 13 agora, bom voo. 093, pátio de alfa, ponto de espera, 295, 1804.